contemplar a tua formosura e aprender no teu templo, buscar o teu rosto, beijar a tua face. Quero sim, toque